na minha veia corre a sua mente, na minha alma explode. Um dos quatro elementos da cultura hip hop, representando o estilo Esquadrão Zona Norte. No seu sangue flui, na minha veia corre a sua mente, na minha alma explode. Um dos quatro elementos da cultura hip hop, representando o estilo Esquadrão Zona Norte. Hip hop é meu vício, confesso, sou dependente. Se morresse de overdose, morreria contente. Doente que nada não, minha saúde é política. Hoje febre de 10, então hoje febre de rimas em roda de colisão. Minha levada se desloca, como dizem humanos, é comandando hip carioca, choca, choca. Colisão astronômica, ogiva atômica. Nosso estilo praga pega, pior que peste bubônica. Se liga, meu irmão, porque a chapa aqui tá quente. Hip hop carioca, hip hop diferente. Presente na ZN, somos Esquadrão. SLOW, a pura evolução. Unificados pelos versos, no hip hop submersos ao lado do verbo, aham. Desde o começo do universo, slow, Deus Mercúrio correndo contra o tempo. Água, fogo, terra e ar, os quatro mal elementos. Entro como incendiário, não paro, boto fogo no pavio. Esquadrão, destruição, artefato, hip hop, Rio. Cada um na sua, o papo é de rua. A rima nua e crua, a saga continua. Zoeira na lapa, sinuca, esculacha. Só cachorra de responsa, quem procura acha. Tem mulher dando mole, se ligar, mané. Sabe como é? Pois é, que só tem filé. A malandragem do passado se revive no presente. Hoje somos partideiros de antigamente. No seu sangue flui, na minha veia corre, na sua mente, na minha alma explode. Um dos quatro elementos da cultura hip hop, representando o estilo Esquadrão Zona Norte. No seu sangue flui, na minha veia corre, na sua mente, na minha alma explode. Um dos quatro elementos da cultura hip hop, representando o estilo Esquadrão Zona Norte. Voe alto, bem alto, com as rimas do esquadrão, que são bissextas como o ano do dragão. Infinitas como a estrela de uma constelação. Nós usamos, abusamos, não traçamos limite. Arquiteto de ilusões, não existe limite. Enquanto você nos assiste, te deixamos com cólica, como uma lenda folclórica. Te condenamos à morte como poder da aquisição católica. Nosso universo não são histórias melancólicas. É pura evolução, rimamos com disposição. À sua disposição em qualquer situação, como deslocamento de ar após uma explosão. Microfone one check, microfone two yo. JC, DJ Branquinho, Doug D, Slow. Na Zona Sul, tá de Shaolin, comandão show. Black ele, Binegão, nunca perdem um flow. Mas tem um monte de bela saco ensaiando pra fazer freestyle. Eu faço poesia todo dia por telepatia, até em braille. É o estilo carioca, dominando os falsos MCs. Cuidado pela saco, porque cabeças vão cair. Doug D, o grande MC, que não deixa a peteca cair. Derrubando milhares, liberando partículas nucleares. Através de números ímpares, de números pares. Destruiremos todos os seres sedimentares. Através de frequência, penetramos pelo interior de seus lares. E pra quem nunca viu, ouviu, 13 MCs, DJs, base, vinil, Esquadrão Zona Norte, mais contagioso que o acidente radioativo de Chernobyl. Na ZO, na ZS, na ZL, Zona Norte, representa Dalba, Taíde, Zen, Boss, Skateboard. A levada é a navalha, afiada para o corte, no ninho de cobra não me morde. Não dou mole para o bote, a rima valiosa no cofre, leva cifra e malote. Prepare o freestyle, choque, que tá chegando o carro forte. Vemos a jato no enfoque, enquanto tu vem a galope. Representamos o estilo Esquadrão Zona Norte. O seu sangue flui na minha veia, corre na sua mente, na minha alma explode. Um dos quatro elementos da cultura hip hop, representando o estilo Esquadrão Zona Norte. No seu sangue flui na minha veia, corre na sua mente, na minha alma explode. Um dos quatro elementos da cultura hip hop, representando o estilo Esquadrão Zona Norte.